tá aqui. Tudo que você queria ouvir, um pouco de paz, de amor, de alegria, é só curtir. Minha mente tá calma, levada, tranquila, direto do coração vai saindo a minha rima. O mais puro sentimento é que eu canto agora, algo bem sincero que vem de dentro pra fora. Enquanto muitos esperam Jesus voltar, fecho os olhos e peço pra ele me acompanhar. Nessa caminhada difícil com o meu rap, a preocupação que eu tenho é cantar pros moleque, falar de tudo sem esconder o mundo. Que o meu som sirva pra alguém como escudo, pra se defender de toda essa guerra. Vem falar de paz comigo aqui nessa terra. Tá aqui, irmão, tudo que você precisa. Amar ao próximo e a Deus é só o que você precisa. Dizer um obrigado, um por favor, respeitar os mais velhos, sim senhora, sim senhor. Esses são gestos simples que tem maior valor. Tá aqui tudo que eu queria compor, e sem essa de religião, ruim ou boa, pois em todas elas estão as mesmas pessoas. Seres humanos de carne e de osso, que não vê o próprio defeito, mas vê o do outro. Ninguém tem a coragem de olhar no próximo como espelho, pra ver os próprios defeitos cair de joelhos. Não adianta querer ir pro céu pra ser feliz, a nossa felicidade tá aqui. O amor que você precisa tá aqui, a paz que você precisa tá aqui, o som que você precisa tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. O amor que você precisa tá aqui, a paz que você precisa tá aqui, o som que você precisa tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tudo aquilo que eu necessito, tudo aquilo de bom que vem do meu espírito. A vontade de fazer o bem me conduz em direção a raios de sol, de muita luz. Tá aqui, o verdadeiro amor. O homem sabe que tá aqui, o que o nosso irmão maior pregou. A gente reclama do mundo, fala que viver é difícil, só que o mundo não tem culpa, somos nós é que fazemos isso. Sendo egoísta, se entregando pras drogas, pro crime, matando o próximo só porque torce pra outro time. Deus sempre fala com a gente, mas ninguém escuta, só lembra que ele existe quando precisa de ajuda. A gente mata pela paz, assassina a esperança, mesmo assim ele continua aqui, só que estamos cegos de ignorância. A gente reclama que tá frio demais, calor demais, chove demais, depois reclama porque não chove mais. Enquanto isso, ninguém se entende entre os humanos, mesmo assim ele continua aqui, só observando. O amor que você precisa tá aqui, a paz que você precisa tá aqui, o som que você precisa tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. O amor que você precisa tá aqui, a paz que você precisa tá aqui, o som que você precisa tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. O amor que você precisa tá aqui, a paz que você precisa tá aqui, o som que você precisa tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. O amor que você precisa tá aqui, a paz que você precisa tá aqui, o som que você precisa tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui.